Saudações, amigos e amigas ouvintes, sintonizados aqui no programa Lux Esotérica. Estamos transmitindo ao vivo para vocês aqui pela Rádio Esotérica FM e também com imagens pelo nosso canal da Ustream, neste programa que visa levar para vocês temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. Aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho. Sempre um oferecimento da Levir, a loja esotérica virtual, o portal do esoterismo, da espiritualidade e da teosofia, que vocês acessam em www.levir.com.br. É o endereço para vocês acessarem dezenas e dezenas de textos e muitas palestras, áudios para realmente vocês se aculturarem aí com muitos temas interessantíssimos. E no dia de hoje, ouvintes, nós vamos dar continuidade aqui a nossa série de programas sobre as ciências e tradições ocultas. É realmente uma sequência de conferências que nós estamos fazendo, programas que visam levar para vocês realmente muitos conhecimentos esotéricos que estão presentes no livro A Sabedoria Oculta das Idades. É realmente um livro muito, muito interessante que está à disposição de vocês na internet, mas apenas em inglês. Infelizmente não há ainda a tradução desse material para o português. Então nós estamos trabalhando esse texto diretamente do inglês para vocês. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a Tábua de Ísis, que é também um assunto muito interessante que vai nos trazer conhecimentos sobre o Egito. Esse que é um dos temas mais abordados no livro do Manly Hall, que livro esse que foi escrito em 1928, mas que até esse momento ainda não chegou ao nosso vernáculo em português. E essa temática da Tábua de Ísis é realmente algo muito particular desse livro do Manly Hall. E nós vamos colocar aqui para vocês exatamente a imagem da Tábua de Ísis, que é realmente um papiro que tem uma série de hieróglifos e desenhos realmente extremamente importantes e trata das iniciações egípcias, pois o Egito foi durante muito e muito tempo o centro dos mistérios na antiguidade. E nós vamos ver exatamente que nos comentários sobre esse papiro e outras informações que nós vamos trazer para vocês, quão importante foi essa época egípcia. Nós sempre estamos falando disso, já fizemos inclusive aqui o clássico dos clássicos da literatura hermética e podemos dizer assim, dizer egípcia, que foi o Caibalion, que tem as informações das leis herméticas. E agora com o livro do Manly Hall, nós também estamos expandindo esse conhecimento a respeito dessa temática. Mas aqui no livro A Sabedoria oculta das idades, ou se diz o seguinte a respeito dessa tábua de Ísis. No que concerne a magia ou teurgia egípcia que está exibida na tábua de Ísis, nela está impressa a filosofia dos sacrifícios, dos ritos e cerimônias que são realizados por um sistema de símbolos ocultos, e sobre eles aqui um escritor conhecido como Atanásio Kirsch escreve a esse respeito. No que se refere aos sacerdotes antigos, se imaginava que um grande poder espiritual era invocado pelas cerimônias não abreviadas dos sacrifícios espirituais egípcios. Se um dos componentes desse ritual faltasse, então eles entendiam que o todo estava viciado ou imperfeito, como dizia Jâmblico. Portanto, eles eram muito cuidadosos em todos os detalhes, pois eles eram todos considerados absolutamente essenciais para todo o grupo de conexões lógicas que se processavam exatamente no ritual. Certamente, por nenhuma outra razão, eles preparavam e prescreviam para o uso futuro esses manuais, como a tábua de Ísis, que eu vou colocar aqui para aqueles que estão nos assistindo, pois esse papiro é o manual realmente da realização de um determinado ritual. Então, os nossos ritualistas atuais, na verdade, eles são herdeiros dessa ritualística antiga, e principalmente no que diz respeito às sociedades ritualísticas atuais, como por exemplo a maçonaria, ou então a Rosa Cruz, que pratica rituais que tem esta temática existe. E assim, nesta tábua de Ísis, ante os olhos daqueles que eram admitidos ao Santum Santorum, com o objetivo de ensinar-lhes a natureza dos deuses e as formas prescritas de sacrifício. Primeiramente, nós temos que explicar aqui que sacrifício, dentro do contexto da ritualística em geral, não significa submeter ninguém a sofrimento ou matar algum animal ou até alguma pessoa, como muitos imaginam. O termo sacrifício, na verdade, advém de ofício sagrado. Então, sacrifício era sempre uma ação ritualística que visava a teurgia, ou seja, o contato com o mundo superior, fazendo com que ele se conectasse aqui com o mundo da matéria, um mundo tridimensional onde nós estamos. Então, uma vez que cada uma das ordens de deuses tinha os seus próprios e peculiares símbolos, gestos, costumes e ornamentos, eles então compreendiam que era necessário observar todos esses detalhes na totalidade dos aparatos de adoração como nada menos do que amplamente eficaz para atrair a benigna atenção e também os seus gênios. Esse é o grande objetivo da teurgia em geral, pois a teurgia é o lado prático da teosofia. Os neoplatônicos reconheciam exatamente isso, ou seja, não adianta nada o indivíduo ter uma grande sabedoria se ele não consegue realmente colocá-la em prática. E então a teosofia é o lado teórico e a teurgia é o lado prático, porque a palavra teurgia tem em si o prefixo theos, né, de teurgia. Esse theos é divino ou dos deuses, e urgos, ou seja, urgos, que significa trabalho. Então, theos mais trabalho é o trabalho divino. Então, a teurgia era a ciência oculta prática de fazer se manifestar as inteligências superiores. Então, num ritual se pretende entrar em contato com os deuses. E o panteão egípcio, que tinha mais de 500 deuses na sua totalidade, na verdade, cada uma dessas divindades representam forças da natureza, são estágios de desenvolvimento da consciência, são planos de existência que são representados pelas divindades egípcias. E obviamente que as pessoas se assustam quando veem deuses com cabeças de animal e corpos humanos, e muitas pessoas se sentem até repelidas por essas imagens, mas isto é uma incompreensão do sistema simbólico. O sistema simbólico, ele visa atrair as realidades superiores através dos símbolos que as evocam, né? Realmente uma ciência. Então, o livro aqui, A Sabedoria das Idades, nos diz: por isso seus templos dos egípcios eram possuíam locais que eram bastante remotos e continham representações de quase todas as formas da natureza. E, primeiramente, no pavimento desses locais e rituais, eles simbolizavam a economia física do mundo, usando minerais, pedras e outras coisas e outros ornamentos apropriados, incluindo pequenos circuitos de água. As paredes mostravam um mundo iluminado pelas estrelas e governado pelos gênios ou pelas inteligências celestiais. No centro sempre havia um altar que sugeria as emanações da mente suprema desde aquele centro. Então, o interior desses templos constituía uma imagem dos mundos e do universo. E os sacerdotes que faziam este trabalho sagrado ou sacrifícios vestiam paramentos muito refinados, com figuras similares àquelas atribuídas aos deuses. Seus corpos eram deixados algumas vezes nus em algumas partes, e outros eram completamente cobertos. As suas cabeças eram veladas, como nós vemos em muitas representações das figuras egípcias. E entre esses templos, obviamente, se encontram as pirâmides, né? A pirâmide nada mais é do que uma grande máquina iniciática. Já falamos disso aqui várias vezes. Vamos prosseguindo aqui. Por exemplo, com o objetivo de provocar a descida no mundo da alma ou o espírito do universo, eles permaneciam então diante das imagens que são representadas no centro da tábua de Ísis, vestindo os mesmos símbolos como as figuras que são desenhadas naquela tabuleta. E tudo isso era acompanhado por cantos de hinos que eles criam, infalivelmente atraíam a atenção dos deuses para as suas preces. E eles não consideravam outros detalhes que não aqueles que estivessem estritamente mostrados naquela tabuleta. E então, de acordo com a deidade que eles desejavam invocar, eles então se trajavam com aqueles símbolos. Então, além disso, eles usavam sons adequados também para aqueles rituais, e para isso eles tinham instrumentos musicais que, infelizmente, hoje em dia estão perdidos para nós, como por exemplo o sistrum, né, que era tocado dentro das cerimônias egípcias. E tudo isso, obviamente, visava criar, né, o espaço sagrado que é tido dentro do campo de ação de um templo, pois o templo ele era, por assim dizer, o campo mágico onde o próprio universo ele é representado. E como as divindades egípcias representavam as forças da natureza, essas forças, pela própria lei das correspondências, que é a mais importante das leis herméticas, então, se o que está embaixo é igual ao que está em cima, se você consegue colocar dentro do ritual, dentro do templo, objetos ou cores ou sons ou até mesmo aromas que têm correspondência com a realidade do universo, então estas influências são atraídas. E algumas são até relativamente óbvias. Por exemplo, quando se usa no templo o ouro, se sabe muito bem que o ouro tem uma conexão com a energia solar. Então, quando se deseja trazer a potência energética do sol, então se vestem joias, são feitos ornamentos e que são dispostos ou no templo ou então sobre o corpo daquelas pessoas que estavam fazendo o ritual. E isso com certeza é a prática do ritual. Isso atrai realmente aquelas energias. E com relação ainda aos mistérios egípcios, o livro aqui de Menelau afirma: Platão foi iniciado nos mistérios maiores com a idade de 49 anos, e a sua iniciação ocorreu nos corredores subterrâneos da Grande Pirâmide. e a tábua de Ísis estava naquela ocasião sobre o altar, e ante ao qual o divino Platão permaneceu e recebeu aquilo que já era de certa forma seu, mas que com a cerimônia dos mistérios foi com ele, com este ritual realmente consagrado e trazido daquele estado potencial para o seu estado atual. Por isso que os mistérios são buscados. Então, com esta característica, Platão permaneceu por 3 dias nos grandes corredores que davam acesso à pirâmide. E foi então, após esses 3 dias, recebido pelo Hierofante da pirâmide. Hierofante, que significa aquele que mostra a sabedoria, pois Hieros, da palavra Hierofante, quer dizer sagrado. E Fante ou Fanta é mostrar, é visualizar. O Hierofante é aquele que mostra o conhecimento sagrado. E esse Hierofante dos mistérios, ele só se apresenta, pois ele é ao mesmo tempo um homem, mas um homem de posse dos poderes divinos, pelas iniciações e pela expansão da sua consciência. Então o Hierofante era visto apenas por aqueles que tinham passado esses 3 dias antes de chegar por dentro da pirâmide. E estes 3 dias representam os 3 graus, as 3 dimensões, e assim ao iniciado era dado verbalmente os ensinamentos esotéricos mais elevados, cada um deles acompanhado com seu apropriado símbolo. E 3 meses após esta viagem mística e simbólica nos corredores da pirâmide, o iniciado Platão foi enviado de volta ao mundo para o trabalho da grande ordem, ou seja, vir iluminar, instruir os homens e o mundo, assim como fizeram Pitágoras, Orfeu e muitos outros que foram iniciados dos mistérios egípcios e também estiveram naqueles corredores realmente carregados com a energia iniciática. E obviamente que o mundo atual, o mundo embotado pela materialidade, não consegue mais perceber exatamente esta realidade oculta dos mistérios, pois o mistério ele está baseado na linguagem oculta que existe dentro de cada ser humano. É a linguagem das imagens divinas, e quem entende essa linguagem, esse simbolismo, é o nosso eu interno, é a nossa alma, esse lado onírico que cada ser humano possui, e que quando nós estamos paralisados durante a noite, quando nós estamos sonhando e o nosso corpo está paralisado, muitas vezes a nossa alma realmente utiliza os seus poderes de imaginação, que é muito diferente da fantasia. A fantasia é a invenção pura e simples, enquanto que a imaginação ela é a apresentação das realidades interiores por meio de imagens, né? Isso eu posso realmente dar testemunho desse poder oculto que a alma possui, pois muitos anos de prática da meditação, frequentemente a minha consciência entra, não dormindo, mas lucidamente dentro do estado onírico. Esse estado que era tão apreciado pelos profetas do Velho Testamento, ou que é cultuada entre os yogis da Índia, é aquele momento em que o seu eu interno, ele começa a lhe mostrar na forma de símbolos, na forma de imagens, todas elas carregadas de sentido, mas um sentido que pertence à nossa imortalidade, não um sentido ligado apenas ao nosso eu mortal. E então, no estado onírico, muitas vezes nós vemos representações iguais àquelas dos deuses egípcios, dos mesmos animais, das mesmas figuras que os egípcios usavam, pois essas figuras estão realmente no inconsciente coletivo da humanidade. Não é à toa que essas imagens são percebidas quase que da mesma forma por povos diferentes do mundo, que não têm conexão física nenhuma uns com os outros, mas acabam vendo as mesmas imagens e dando outros nomes e, obviamente, fazendo uma versão própria. Cada cultura tem a sua versão própria para, por exemplo, a deusa Ísis, né? Então, na antiguidade havia a representação de Ishtar, a própria Ísis egípcia, ou a Quan Yin na China, e nós temos aqui a Nossa Senhora, a mãe de Jesus. E o que esta deusa, que muitas vezes é representada de uma forma terrível, os antigos, pelo menos algumas culturas assim a representavam, como aquela que representa as forças femininas da natureza, as forças involutivas que trazem, não de uma maneira negativa, mas de uma maneira simbólica, tudo que é espiritual e que deve vir até a matéria. Então, esta mulher simbólica, ela é a mãe de tudo que existe. E, com certeza, nós todos já percebemos que esta representação, ela é universal. E, ao mesmo tempo, outras culturas a representam como uma figura angelical, pois, ao mesmo tempo que ela tem um lado terrível, por ela ser aquela que provoca as coisas na matéria, pode às vezes ser representada até como a deusa da destruição ou da criação, da regeneração, mas ao mesmo tempo é aquela que dá a vida, é aquela que dá o seu seio para que o mundo se alimente, e é isso que nós vemos nas representações da mãe de Deus, da mãe de Jesus, aquela Ísis ou aquela Maria ou aquela Maia, como quando os cristãos chegaram à Índia e viram os detalhes, por exemplo, da vida de Krishna, eles mal se aguentavam em perceber que os detalhes eram praticamente idênticos, pois Maia, a mãe de Krishna, também se dizia que era uma virgem. E o próprio nome Maia é idêntico a Maria ou a Miriam, né? Se nós fôssemos buscar o verdadeiro nome judaico, né, o hebraico de Maria. E ele nasce de uma virgem e então os cristãos ficaram sem saber direito o que dizer, pois obviamente que Krishna, a história de Krishna era muito mais antiga do que a de Jesus. Agora, o que eles não contavam é que não só essas duas virgens são idênticas, como existe hoje, se sabe que existem 40 grandes salvadores do mundo que praticamente têm a mesma história. Esse nascimento virginal, uma criança que vem, se instrui e que se torna um salvador do mundo. E a história é tão idêntica que sempre eles são perseguidos, são destruídos, alguns são crucificados, outros são enforcados, alguns são perseguidos das mais diversas formas. Eles morrem, mas eles ressuscitam e prometem retornar para o mundo. É como nós temos a grande história de Ísis e Osíris, pois Osíris teve o seu corpo despedaçado e Ísis resgata do rio Nilo as partes do seu corpo e faz com que ele ressurja, que ele ressuscite. Infelizmente, a única parte que ela não achou do Osíris foi, né, o seu pênis, que ficou perdido no rio Nilo, né? Ou vai saber se ela não se interessou em achá-lo. Mas simbolicamente nós temos aí a mesma história. Então, os egípcios esperavam, né, a ressurreição de Osíris, da mesma forma como os muitos cristãos esperam o retorno de Jesus. Mas por trás disso tudo está o simbolismo oculto. E é a função aqui do nosso programa, ouvinte, está trazer sempre essas informações para compor aí a cultura de vocês. No nosso segundo bloco, nós vamos continuar falando aí das iniciações egípcias, trazendo aí algumas informações de outros iniciados do Egito, e vamos fazer agora um intervalinho. E vocês vão ficar com o convite da Levir para vocês virem nos apoiar para que esta iniciativa e outras como a da nossa rádio Esotérica FM, da Levir, e outras possam permanecer no ar. Vamos ao intervalo e voltamos já. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo muitíssimo aí a grande audiência daqueles que estão me ouvindo pela Rádio Esotérica FM nesse momento, e também aqueles que estão me acompanhando aí pelo vídeo, ou você que está me ouvindo ou me vendo aí a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, aí no site da Levir, ouvindo aí só o áudio, então acompanhando as nossas imagens. O nosso programa já ultrapassou os mais de 330 programas e estamos aí firmes e fortes com o apoio dos nossos associados da Levir, e agradecendo sempre o apoio de vocês. Mas vamos continuar, amigos, aqui com as nossas considerações aqui sobre os mistérios egípcios nesse capítulo do livro do Manly Hall, A Sabedoria Secreta das Idades. Estamos falando hoje sobre a Tábua de Ísis, que é um assunto que nos diz a respeito dos mistérios egípcios, que realmente sempre chamam a nossa atenção. Esse livro, ele traz inclusive uma muito complexa interpretação dos símbolos egípcios e dos diversos autores que tentaram interpretar essa tábua de Ísis. Realmente não tenho condição nenhuma de tentar trazer para vocês essas interpretações, porque isso realmente é tarefa de uma vida toda. A egiptologia está aí para confirmar isso, é um dos campos mais férteis de pesquisa e também de controvérsia e tudo mais. O que nós podemos trazer para vocês, e nós vamos trazer, é o testemunho de outro grande iniciado dos mistérios, que foi Geoffrey Hodgson. Geoffrey Hodgson, que viveu no século passado e faleceu com quase 90 anos de idade, e foi um grande escritor teosófico, e no seu livro Luz no Santuário ele trouxe uma série de importantíssimas revelações a respeito dos mistérios egípcios, pois Geoffrey Hodgson foi inicialmente um discípulo aceito do mestre Kutumi, mas num certo momento da sua carreira, o mestre Kutumi passou Geoffrey Hodgson para a instrução de um dos mestres da fraternidade egípcia. Então ele passou a ser um discípulo do mestre Polidoros Isurenos, um grande representante do braço egípcio da grande fraternidade branca, da fraternidade de Luxor. E Geoffrey Hodgson inclusive visitou o Egito para encontrar fisicamente com esses mestres. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, os mestres de sabedoria são pessoas físicas, né? São homens que transcenderam o nível humano, que ainda tem aí corpos físicos, mas que tem realmente a consciência muito além da dos seres humanos normais. A única maneira de reconhecer um adepto é observando a sua aura, que normalmente é muito mais expandida, é muito maior de qualquer ser humano. Enquanto um ser humano tem as suas auras cerca de 60 centímetros até 1 metro além do corpo físico, há mestres de sabedoria que têm auras com centenas de metros de expansão além do corpo físico. E grandes seres como o Buda ou o Cristo têm auras quilométricas, né? É a única maneira de descrever as suas emanações. E Geoffrey Hodgson, que entrou em contato não só espiritual, mas também contato físico com os mestres, durante toda a sua vida compôs um diário. Um diário que foi publicado, chamado A Luz do Santuário, né? Que é Light of the Sanctuary, The Occult Diary of Geoffrey Hodgson. Ou seja, A Luz do Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, publicado na década de 90 pela editora teosófica das Filipinas. E nesse diário estão lançamentos, né, entradas do seu diário oculto, todas, a maior parte dos contatos, obviamente, publicáveis, né, que não revelassem nenhum mistério, que, obviamente, que quando os mestres entram em contato com uma pessoa, eles passam certas informações que não podem ser reveladas, não podem ser publicadas. Então, a esposa de Geoffrey Hodgson colocou nesse diário aquelas entradas do diário de Geoffrey Hodgson que poderiam realmente vir a público. E nós temos esse diário em inglês, mas nós estamos sabendo que alguns grandes ocultistas aqui do Brasil estão trabalhando, traduzindo esse livro. Brevemente ele estará presente no nosso vernáculo, na nossa querida língua portuguesa, para que todos aqueles que ainda não dominam o inglês, e este é um problema de nós que vivemos no Brasil, porque a maior parte da literatura esotérica, ocultista, teosófica, está no inglês. As nossas editoras realmente não conseguem trazer tudo para a língua portuguesa. Então, muitos têm que empreender o estudo do inglês. E esse livro realmente é extraordinário. Não só eu, como leitor, posso afirmar isso, mas, segundo algumas entradas do diário de Geoffrey Hodgson, este livro é a verdadeira continuação daquele famoso livro As Cartas dos Mahatmas. Então é um livro póstumo, e após o desaparecimento de Geoffrey Hodgson, a sua esposa Sandra Hodgson é que fez a montagem dessas passagens. E era tanto material que acabou gerando mais dois outros livros, como o livro chamado The Yogic Ascent to Spiritual Eights, ou seja, a ascensão iógica até as altitudes, as alturas espirituais, e também o livro que praticamente é uma compilação das instruções do mestre egípcio de Geoffrey Hodgson, chamado Illuminations of the Mystery Tradition, ou seja, Iluminações ou Esclarecimentos sobre a Tradição de Mistérios. Esse livro também eu possuo o mesmo em inglês, uma edição também histórica lá dos nossos irmãos teósofos das Filipinas. Mas por que que eu estou mostrando esses livros? Porque no diário de Geoffrey Hodgson eu pincei para vocês exatamente algumas passagens, né, desse diário, que nos dão exatamente a dimensão da realidade das iniciações, dos ritos que se passam. E eu estou dizendo se passam porque eles acontecem até os dias de hoje. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o Egito não está desativado do ponto de vista oculto. Obviamente que ele não é um centro dos mistérios como foi no passado, mas lá ainda existem mestres, ainda existem inclusive salas ritualísticas, templos que estão ativos. Obviamente que atendendo um número muito menor do que acontecia na época do Egito, onde milhares de pessoas eram iniciadas e eram instruídas por aqueles mestres. Mas os mestres da fraternidade egípcia ainda estão lá. E não foi por acaso que Madame Blavatsky morou 10 anos no Cairo e lá também entrou em contato com essa fraternidade. Mas nós temos aqui do diário do Geoffrey Hodgson, A Luz do Santuário, uma entrada do dia 6 de dezembro de 1944, que é uma comunicação que ele teve com seu mestre egípcio, o mestre Polidoros Isurenos. E essa entrada tem o seguinte título: é o Retorno ao Santuário. Então, o mestre Polidoros disse o seguinte para Jofre Hodgson: toda a sua vida nesta encarnação foi mapeada para você desde o começo. E você, como uma alma, aceitou o plano. Você ganhou um corpo saudável nesta vida para suportar o violento esforço do desastre. E provavelmente esse desastre, o mestre se refere à obrigação que Jofre Hodgson teve de lutar na Primeira Guerra Mundial. E também, mais tarde, suportar as agruras do ocultismo. Sua infância foi cuidada, ou seja, Jofre Hodgson sempre foi observado pelos mestres desde a sua infância. E houve alguns episódios na infância de Jofre Hodgson onde houve uma intervenção direta dos mestres para preservar a sua vida. Então, a sua infância foi cuidada, preservada, e você foi salvo da morte mais de uma vez, como, por exemplo, numa ocasião em que ele engoliu uma moeda e quase morreu engasgado, e outra quando ele descontrolou-se montando um cavalo que saiu em disparada. Mas uma interessante passagem aqui é quando o mestre diz: sua entrada na senda, no caminho, era a única consideração para você, a sua alma, que deveria estar pronto para trabalhar e sofrer, como na verdade você fez. Mas sua recompensa é certa e está se aproximando. Juntamente com seu velho amigo, você vai dedicar-se à vida oculta em total seriedade dentro em breve. Os grilhões já estão se soltando, pois você fez seu próprio caminho com seu esforço. Em breve você será livre para seguir inteiramente o caminho que você escolheu, o caminho da luz e o caminho de portador da luz. E aí vem uma informação muito importante. O mestre Polidoros diz a Jofre Hodgson: você começou aquela senda, este caminho oculto, há 8.000 anos atrás no Antigo Egito, e o vem trilhando desde então. Você encontrou a luz e a doutrina da luz, tanto em encarnações masculinas quanto em femininas no Antigo Egito, e também mais tarde na Grécia. Seu caminho passou pela Palestina no tempo de Cristo, depois por Alexandria, onde, como gnóstico, você a recebeu. Avançou firmemente na ciência oculta, com breves interlúdios de mundanismo, pois nem sempre as reencarnações obedecem firmemente aos desígnios internos. Então, quando a pessoa encarna e muitas vezes não segue as inspirações da sua alma, então aquela encarnação fica, de certa forma, perdida. São esses interlúdios aqui de mundanismo que o mestre menciona. E ele continua: e a maior parte desses interlúdios, os quais foram lamentáveis. No entanto, a excursão não foi de todo perdida, pois a vida que ele está mencionando aqui trouxe conhecimento e experiência nesta encarnação. Colocou sua vontade voltada para a vida oculta. Você pertence ao templo e ao santuário, e é por isso que você respondeu como fez a teosofia quando ela veio pela primeira vez à sua vida, como estava fadado a acontecer. pois você havia servido à luz muito bem para que ela lhe desertasse por muito tempo. E aí o mestre comunica sobre os poderes ocultos que Geoffrey Hodgson possuía. O seu CID de intercomunicação. CID, que é uma palavra sânscrita que significa poder oculto, que por meio da transferência ou faculdade de receber em plena consciência, e chamado também em outra passagem desse diário de CID sibilino, né? Que em plena consciência em breve veio à tona, e seu arcanjo instrutor, o arcanjo Betelda, a desenvolveu com uso. Agora este poder está outra vez em operação e vai se desenvolver ainda mais à medida que sua vida se torne mais estabelecida. Você é, acima de tudo, um mensageiro, um portador da luz para os homens. Os próximos 20 anos de sua vida vão lhe levar a grandes alturas espirituais e ocultas, e em grande medida por causa de sua grande capacidade para receber diretamente a luz que os grandes seres propõem lhe conceder, ainda lhe trará muito mais. Este elo formado agora entre nós vai durar até o fim, porque eu fui indicado como mensageiro deles, dos mestres, quando eles não desejam falar diretamente. Você não precisa mais sentir-se sozinho. Você foi levado para perto do coração do trabalho e agora está sendo recebido de volta ao santuário. O exílio terminou. Você voltou para casa. Sou o irmão mais velho que recebe o filho pródigo, um velho amigo que trabalhou e ensinou com você em seus dias egípcios e alexandrinos. Portanto, assuma agora autoconfiança e fale o que tem para falar, ainda que com modéstia exterior, como é seu hábito, mas com calma interior, para restabelecer sua confiança e tranquilizar seu coração, eu lhe digo essas palavras. E esta entrada é de 6 de dezembro de 1944, mas há uma outra que está constante desse maravilhoso livro, A Luz do Santuário, que faz parte da trilogia dos livros de Geoffrey Hodgson, que nos fala exatamente dos templos egípcios, daquelas antigas cerimônias que, segundo o mestre Polidoros, Geoffrey Hodgson começou a trilhar essa senda no Egito há 8 mil anos atrás. É impressionante de que as nossas almas estejam trilhando caminhos tão antigos e espirituais há tanto tempo. E por isso que muitas vezes o Egito nos encanta tanto, porque provavelmente quanto maior for esse interesse que nós temos pelo Egito, significa que realmente nós provavelmente também tivemos alguma existência, as nossas almas se manifestaram no Egito. Então a seguinte informação é a seguinte: uma percepção de meditação de Geoffrey Hodgson durante a sua meditação matinal. Então ele viu uma iniciação egípcia e a entrada diz o seguinte: alguns termos podem ser difíceis ou desconhecidos porque são termos originais do egípcio. Foi no templo de Khonsu, em Karnak, Luxor, no Egito. A função e posição do hierofante estava localizada no sul, como Amun. com Consul a leste e Mut no oeste, e essas funções sendo realizadas por egípcios altamente evoluídos, especialmente o Hierofante. O templo estava iluminado por labaredas de óleo em lâmpadas semelhantes a pires, cerca de 7 pés acima do piso. O norte não estava ocupado, e ali estava a entrada do templo. E ele está, obviamente, escrevendo o templo dessa iniciação. A cor escarlate era a predominantemente usada nas cores daquele templo. Azul era a segunda mais usada, e depois o branco, muito branco e dourado. Os oficiais portavam ureus, que são ornamentos de cabeça, e estavam sentados em tronos cúbicos elevados uns 50 centímetros do solo. O altar central estava em alinhamento entre Consul, ou seja, o leste, e Mut, o oeste. E o candidato que foi iniciado prestou os votos ajoelhado no altar, e então ficou diante do Hierofante, que desceu de seu trono, e com um bastão de poder, com a cabeça desse bastão, com uma imagem bastante complicada, que incluía um tal, a cruz egípcia, iniciou aquela figura masculina ajoelhada com uma cerimônia muito poderosa, e tocando o alto da sua cabeça, trouxe um elevado poder oculto, um poder átmico, creio eu. Trouxe esse poder para o interior do seu cérebro e coração. E o iniciado caiu inconsciente no chão e foi colocado de forma cruzada, como um X, sobre uma cruz de madeira. Fora do corpo, ele, na sua consciência, teve então a sua mente elevada ao nível causal, ou seja, ao mental abstrato, onde começou prontamente a funcionar, esse sendo o objetivo daquele grau, e não o grau de Budi ou da intuição. Imediatamente o candidato passou a conhecer, a saber que os deuses nomeados eram somente personificações de poderes divinos, especialmente como eles funcionam no nível mental. As palavras que eu vi foram real, Atma, em ação sobre a orientação mental e majestosa de Budi, ou a intuição, e mana superior, todas funcionando na criação e gerenciamento do universo e do planeta. As formas desapareceram, sendo substituídas por correntes de energias tremendas e poderosas, de cores diferentes, na medida em que elas operavam e tornavam-se visíveis para aquele candidato da iniciação. E isso aconteceram nos planos internos, né? E esta era a meta primária dos mistérios egípcios, ou seja, obter a consciência causal, em que todos os símbolos e personificações desapareceriam, sendo substituída pelos poderes funcionando inteligentemente daquilo que nós chamamos de o grande arquiteto do universo, por toda a natureza. Em outras palavras, os símbolos eram agora conhecidos em seu significado verdadeiro, e não como realidades em si mesmos. E Geoffrey Hodges compreende, ao observar e compartilhar, porque ele tornou-se continuamente tão interessado nesse mesmo assunto nesta vida, e porque as interpretações dos mitos sempre o atraíram. E ainda naquele ritual, existiam duas fileiras de membros, uma atrás da outra, membros, outros membros daquele templo, né? Duas fileiras na parte de trás dos três lados do templo, todos estando muito reverentes e profundamente tocados. E há nuvens de incenso que ficam queimando. Ouve-se sistrums e algumas músicas que alternam-se com profundas elocuções. O chakra do coração é o principal objetivo para abertura, e o nó feito pelas figuras no símbolo de união representa o nó da ignorância, no sentido da restrição da mente inferior, que então a iniciação libera, a partir de então, livrando o candidato daquela limitação. Os mistérios eram uma instituição altamente privilegiada e seletiva. E finalmente, o candidato foi trazido de volta lentamente para a consciência de vigília, ou seja, ele despertou. A plena memória das realizações foi preservada, e um tanto aturdido pela elevação de consciência, ele foi cuidadosamente despido das insígnias cerimoniais e sentou-se para o encerramento da cerimônia. E então foi levado, conduzido, na verdade, para um barco fora do primeiro portal. E ainda sonhando, num certo sentido, levado para sua casa, onde ele quase que imediatamente foi dormir por um bom período, para até receber uma instrução adicional. Então, amigos ouvintes, tudo isso visa a nossa rememoração da existência desses mistérios. Então, a magia que o Egito tem está ainda ativa e a nossa alma percebe isso. E aqueles de vocês que sentem essas inclinações, estas intuições, devem dar vazão a elas, pois quem busca os mistérios, o esoterismo, o ocultismo, é a nossa alma que provoca esta sede de sabedoria e conhecimento em nós. E o nosso programa está aqui apenas para reavivar esses conhecimentos que, obviamente, um dia vocês vão obter de uma forma prática nas suas vidas. Então, amigos, o nosso programa aí pelo Avançado da Hora está terminando e vou convidá-los para a nossa última vibração, fazendo uma última meditação, terminando esse programa que foi totalmente dedicado aqui a relembrar os mistérios egípcios. Fechemos os nossos olhos, ouvintes, e vamos procurar uma vez mais conectar o nosso eu interno. Sentindo o batimento cardíaco, vamos visualizar ali dentro o brilho da nossa chispa divina dentro dos nossos corações. Façamos essa luz brilhar ainda mais intensamente, que ela tome todo o nosso corpo com a sua luz, ilumine, esclareça dentro e fora de nós toda a nossa natureza e ilumine o caminho da nossa evolução espiritual. Procuremos nesse momento compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, esta palavra que evoca o Espírito da Verdade, que ela possa fazer brilhar ainda mais essa luz dentro de vocês, rumo, ouvintes, a uma vida mais iluminada, mais espiritualizada. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês, amigos e amigas, e aguardamos vocês nas nossas próximas edições. Nos despedimos aqui, deixando aqui os nossos votos de um ótimo final de noite, um bom repouso, e continua a partir de agora a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Enviamos a todos vocês, ouvintes, o nosso virtual, mas é um forte, é um fraternal, caloroso abraço para todos vocês. Muitíssimo obrigado pela sua audiência aqui no programa Lux Esotérica.